vai ter comício contra a contradição. O tempo voa no jingle da televisão. Vai numa boa, eles é que estão na contramão. Se for pra sempre, seja breve, seja firme, seja leve, seja bravo, seja breve. Se for pra sempre, seja breve, seja firme, seja leve, seja bravo, seja breve. Cai como luva, difícil dizer que não. Sob medida, só se for sob pressão. Deixa um recado na porta da geladeira, com a ponta do dedo no vapor do espelho do banheiro. Se for pra sempre, seja breve, seja firme, seja leve, seja bravo, seja breve. Se for pra sempre, seja breve, seja firme, seja leve, seja bravo, seja breve. Força e delicadeza, sonho e precisão. Seja firme, seja leve, seja breve. Sempre, seja breve, seja firme, seja leve, seja bravo, seja breve. Se for pra sempre,